Ministério Público de Minas Gerais obteve sentença judicial anulando a licença que autorizava uma mineradora a fazer pesquisa em Ouro Preto para explorar uma possível jazida de ouro na divisa dos distritos de São Bartolomeu e Cachoeira do Campo. Como a pesquisa abrange área de grande importância histórica e arqueológica, a licença ambiental só poderia ser concedida com a anuência do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A obrigação consta em deliberação normativa do COPAN, o Conselho de Política Ambiental, mas o próprio COPAN liberou a licença sem anuência do IPHAN, afrontando a legislação. O MPMG destaca que essa precaução se justifica principalmente para intervenções em Ouro Preto, cidade com uma das maiores quantidades de monumentos e sítios arqueológicos do Brasil. A sentença também prevê para o governo de Minas Gerais multa de R$50 mil até o limite de R$500 mil, caso o Estado venha liberar licença de operação sem anuência do IPHAN. Cabe recurso da decisão, proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Ouro Preto. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Paola Laredo.